Começa a tocar na sua playlist. Vador na pernoite na suíte. Rebola no pau igual street. E pode dizer que tu sempre quis. Seu olhar me fala que tu não me conta. É senta na vara e se faz santa. Doses e doses de gin, mistura licor e bife. Do Instagram odontologia, destaque Miami Beach. Você tá querendo mesmo que descobriu que é viciado em viver. Você sabe como aconteceu, se apaixonou depois de fuder. Atravessei o oceano só pra te comer olá. Eu não quero que tu me ame, só que tu me mame mais. Quando essa tocar na sua playlist, vado na pernoite na suíte. Rebola no pau igual street. E pode dizer que tu sempre quis. Tu sempre quis, o mano que te deixa forte. O nego que o mundo deixou mais frio. Tempo que cura a cicatriz. No mundo que eu sempre quis, tu era pra sempre me. Seu olhar me desafia, faz o que eu já quis. Ela me viciou, seu beijo me viciou. Cadê eu quero mais, sempre quero mais. Seu cheiro me viciou, sua bunda me viciou. Cadê eu quero mais, sempre quero mais. Começa a tocar na sua playlist. Vado na pernoite na suíte. Pode dizer que tu sempre quis. Quando essa tocar na sua playlist, vado na pernoite na suíte. Rebola no pau igual strip. Pode dizer que tu sempre quis.